Beis Bela e o Prisioneiro. Nosso filme nunca vai ter fim. Espera um pouquinho. Attack ships on fire. Não repare na tomada. Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Não Reparem na Tomada. Hoje a gente vai falar sobre direção de arte. Vamos explicar um pouco sobre o que é direção de arte e explorar os elementos de direção de arte de um filme que virou cult e muita gente conhece, que é o Blade Runner. Certo, meu querido? Fala um pouco do filme pra gente. Blade Runner é um filme de 1982, vou ler de novo, tem 117 minutos, dirigido por Ridley Scott, meu inglês nórdico tá lindo, e foi baseado num livro do Philip K. Dick, como que é a tradução dele? É, se as ovelhas... Não, calma. Não, se os... Androides sonham com ovelhas genéticas? É isso aí, não é? É, quer dizer, será que os androides, eles têm alma? Será que os androides, eles têm sonhos? Será que eles têm desejos e vontades e tudo mais? Música foi composta, escrita, feita, musicada pelo Vangelis. Conhece o Vangelis, cara? Ô, brotherzaço, cara. Ele vem aqui direto no estúdio, cara. Ah, por isso. Fica trocando altas ideias aqui, sabia, cara. Que conhecia. Tá vendo? Temos no elenco Harrison Ford. Oh, é nóis, hein? Eu fui olhar. O Rutger Hauer, o Sheehan Young, o Edward James Olmos e a Daryl Hannah com seu cabelo Maravilh Wonderful. Maravilh Wonderful. E a direção de arte de quem que é? Direção de arte, vamos ver aqui de novo, mais uma vez. De cabeça? De cabeça? Pra quê? Pra quê? É do Lawrence D. Paul. Lawrence D. Paul. D. Paul. Garoto, nasceu em 1938, tadinho, e já ganhou BAFTA de cinema. Quem nunca ganhou um BAFTA, por favor, faça cinema e você ganha um BAFTA. Nossa. Gente, eu tô esperando meu BAFTA, entendeu? Já faz um tempo já que eu tô aqui lidando, né? Só sei na Inglaterra. Vá na Inglaterra e fala, eu faço cinema, cara. Pronto, acabou. É por isso que eu não ganho BAFTA, não vou pra Inglaterra. E ele também ganhou direções Oscar de melhor direção de arte. Por que será? Porque o cara é bom. O cara é bom pra caramba. Beleza, pessoal. O filme Blade Runner é sobre um caçador de androides. Os androides são replicantes, não são androides de fato, são replicantes que têm a forma humana, são tão inteligentes quanto os engenheiros que os criaram e foram banidos da Terra por causa das tendências violentas que eles têm. O filme começa já com uma hype meio old school, colocando o texto na tela pra gente ir acompanhando, né? Contando toda a situação do planeta como tá, por que que existem os Blade Runners. Ele dá uma explicação resumida, básica ali. E já de cara ele abre dizendo que os replicantes, eles não são assassinados, eles são aposentados, né? Retired, bem, né? Bem. E logo nos primeiros takes, a gente tem um pouco sobre o que é aquele mundo, que é a questão daquele mundo estar... Tá acabado, do porquê que ele está tão escuro, do porquê que precisa de policiamento ali em cima de todo mundo, do porquê tirar os replicantes da rua. Da rua. Né? Do porquê as pessoas usam guarda-chuvas com neon. Isso é importante, cara. Isso é importante. E porquê chover tanto também naquela cidade. Chover tanto. Meu, o lugar é todo escuro. O céu é sempre escuro e tá sempre chovendo. Parece Londres, cara. É absurdo. É uma cidade que é um... Trata-se de um futuro totalmente conurbado, onde que as criações e construções foram acontecendo uma em cima da outra. Então você tem aí apartamentos, casas de uma determinada linha arquitetônica e um prédio de outra linha arquitetônica. Se a gente vê, por exemplo, o prédio da Tyler Corporation, é um prédio totalmente maluco. Quase asteca. Quase asteca, né? Eu pensei, parece as pirâmides, né? Daí agora você falou dos astecas, emendou mais ainda. Eu pensei agora, mas do porquê dele ter aquele formato? Porque será que não é a base, ali a estrutura, eles são os criadores do Blade Runner? A sociedade vem da base da onde? Qual que é a base do ser humano? Qual que é a base do ser humano? Não, a base do ser humano que eu falo assim, a história. Normalmente, quando a gente começa a história, vem ali das pirâmides, astecas, nesse sentido. Então, entendeu? Nesse sentido. Então, a Tyler Corporation, elas são representações da divindade, é isso que você está elaborando? Não, o que eu estou querendo dizer é da questão de criador, entendeu? Eu sou o criador, então aqui está o meu prédio. Sim, eu estou lá em cima esperando isso, vocês. Isso, questão de pirâmide. Puta, nossa, que da hora, nunca tinha pensado desse jeito. Muito bacana, realmente muito bacana. A única crítica que eu tenho é com relação àquelas chamas que aparecem, os flares, porque eu vejo que eu não fiquei com dó da população, não fiquei com dó de ninguém. Eu não Aquelas chamas, pra mim, não compôs a obra. Se tivessem sido câmeras de vigilância, luzes de segurança ou outros elementos, eu acho que me colocava mais dentro de uma sociedade oprimida, sabe? Uma sociedade que não está crescendo, uma cidade que só está super populosa. E essa é uma coisa que foi mostrada no filme também, a questão da superpopulação. São. Todas as cenas externas têm muita gente, gente vivendo de lixo, gente vivendo de todo de tipo, restos, altura, maneiras. Né? Maneiras. Inclusive, eles mostram, voltando à analogia da ou você é policial ou você é gentinha, em vários takes, quando mostra a cidade, tem os takes curtos, tem pessoas agachadas correndo como se fosse rato. Como se fosse ratos, verdade, né? Né, cara? Isso verdade. É muito foda. Isso daí é só realmente uma direção de arte bem elaborada que vai dar esse tom desse universo, esse sentimento que nos tem. E o Blade Runner, nosso amigo Deckard, ele é contactado por um policial, que diga-se de passagem, é um personagem bem desenhado, sim, né? Com aquele chapéu. O Geth. Com aquela, como é que chama? Aquele sobretudo. E é um policial que usa uma bengalinha. Já é e o bigodinho dele é coisa mais estranha. Nossa. Com aquele rosto todo recortado. Tem dois tons. Sim. Eu achei bem montado o personagem, bem sombrio. Né? É um cara querendo aparecer num lugar, você tá ali, rapaz, você não vai mexer com ele. Não vai vender bala pro cara. Nem a pau. Nem a pau. O senhor quer uma bala? O senhor quer uma balinha? Quer uma balinha? Não, você não vai chegar no cara nem errando. Não. E ele faz o Deckard ir pra falar com o capitão, onde o capitão vai dar a missão de caçar os nossos replicantes. Só interrompendo um pouquinho. A ideia de replicantes foi colocada por causa que pessoas da produção começaram a ver essas questões de replicantes, de biológico mesmo, que tava tendo na época científico, e trocaram pra os androides, que no livro é android, né? Eu estou errado, alguém tá falando? Tô errado, dou de uma, tô errado, dou de duas, tô errado, não, tô errado, beleza, obrigado. Então, esse termo replicantes ficou, porque eles seriam engenhados geneticamente inteiros, só que de um modo mais industrial. Tipo, você até tem uma pequena propagandinha que fala: nós fazemos o seu replicante pra você, tá, como se fosse uma propaganda, sei lá, de um sofá personalizado, de uma coisa personalizada pra casa. Uma home appliance, né? Sim, é muito. Nesse caso, eu vejo um pouco de referência ao Admirável Mundo Novo, igual dos Huxley. Que você fabrica a pessoa tipo alfa. Eu não lembro se é o alfa ou se é o eta, que é o melhor. É o alfa mais mais. O alfa é o melhor. O alfa então, é melhor. O alfa, ele é feito, ele é produzido pra ser o melhor. O delta e o eta, eles são colocados com formol pra ter crescimento cerebral pequeno, e cada óvulo produz centenas de clones. Então, eles são, esses caras, eles são, no caso deles, são castas. São humanos, correto, todos normais, certo? Só que eles são castas. E a última casta são quase ferramentas. Eles têm pouquíssimo desenvolvimento cerebral e tem... Nenhum desenvolvimento cerebral, praticamente. Eles não são ensinados. A única coisa que se ensina nas escolas, entre aspas, pra eles, é que eles não podem... Eles gostam de ser aquilo, tá? Mas eu vejo muita referência disso, desse tipo. Sim. Só que no caso do Blade Runner, seria só as duas castas. O Alpha, que são os humanos, e o Eta, que são os... Que são os replicantes. Eta, não, Epsilon. Os Epsilon, que é, são os, que são os replicantes. Sacou? E até o texto, no começo, fala que eles eram usados pra colonizar os planetas e como escravos. São escravos. Tanto é que a Pris, que é uma das personagens principais, né? Ela, sim, é uma prostituta. Sim. Mas não é uma prostituta, ela é uma distração. É como se fosse um boneco sexual. Sim. Uma boneca de sexo lá, que ela só serve pra aquilo. Só pra isso, cara. E como começamos a nossa caçada? A nossa caçada começa com o Deckard indo visitar o Tyler, na Tyler Corporation. E de cara a gente já vê, conhece esse personagem, o Tyler. Que ele tem uns óculos fundo de garrafa com ventanas. Assim, realmente compôs muito bem, grande, o personagem, né? Tem uma questão muito forte aí, que ele é o criador dos replicantes, né? Como você mesmo disse, ele tá no topo da pirâmide. E ele tenta ter os olhos de vidro, que é o mesmo efeito que todos os animais replicantes e humanos replicantes têm no filme. Os olhos são vítricos, sacou? Você tem quase que um efeito de espelho nos olhos. E ele tá tentando se moldar, o criador tentando parecer com a cria. Até tem um pouco da atitude dele. A atitude dele é uma coisa, não... Eu, quando ele pergunta pro Deckard, quantas perguntas você faz pra descobrir que sou um replicante? Tem um orgulho que... Sim, É o orgulho da criatura que ele fez. Sim, né? Cara. Tipo... Veja meu filho, que belo. É. Eu faço muito isso com a minha filha. Eu tenho orgulho de ver que o Tess, como que é? Void Camp, né? É um palavrão, mas tudo bem. É, ele vê que o Tess não falha, mas ele tem que ser levado a quase os últimos níveis pra poder detectar que a Rachel, né? Rachel, a Raquel. Raquel. É Rachel, né? Mas... Você é brasileiro. É brasileiro. Ai, que bonito. Seu Ricardo? Tá bom, tudo bem. A Rachel. Que ela foi passando no teste, até ela ter um ponto de falha, só que muito distante. Aí ele todo orgulhoso. Quantas perguntas são necessárias pra detectar um replicante? Uma, duas. Tipo... Fez mais de 100 a Rachel, né? Ele ficou orgulhoso. Ele tem orgulhoso, um... Eu consigo. A minha criação está se aproximando dos humanos, que faz parte do conceito, inclusive do lema da empresa, né? Mais humanos que os humanos. Esse é o nosso lema. Existe uma questão importante aí sobre a máquina. A máquina que faz esse teste. Primeira vez que a gente vê essa máquina, ela acusa o Leon, que é um outro replicante, de ser replicante. Então ela serve como apontador. Estou acusando. Sim. Em outro momento, ela já sofre uma mutação e ela, mesma máquina, ela agora está em dúvida. Ela fica... Ela não é ou não é? Ela não consegue ler. Exatamente. Ela não consegue ler exatamente. Então uma máquina agora, ela tem duas funções e ela é um argumento narrativo muito forte. Inclusive toda a ferramenta da... Né, a montagem, a maleta, aquele negocinho respirando, assim. Sim. Eu acho que compõe justamente essa questão de ser de uma máquina ser confiável ou não. Né? Que por isso que os replicantes são confiáveis ou não. Acho muito foda. Logo depois disso, começa a caçada, finalmente, a caçada aos replicantes. Descobrimos que existem quatro, né? Somente quatro replicantes, mais a Raquel, a Rachel. Mais a Rachel. De valor é Rachel, cara. De valor a Rachel, né? Do Friends. Mas então, voltando ao assunto, né? Então, eu só queria fazer uma colocação. Será que também a máquina, ela não acusou o Lion também por questão de... O jeito dele? Porque a Rachel, ela, como ela convive mais com o criador... Então, mas a Rachel, ela não sabe que é uma máquina. O que o Tyrell explica depois, né? Fala, mas ela não... Ela não sabe. Aí o Tyrell fala, por causa que os replicantes não têm a sensação de emoção, elas não conseguem reproduzir essas emoções. E o tempo de vida curto deles não deixa eles crescer emocionalmente. Sim. Aí eles, só que eles sentem um vazio. Existe um vazio emocional. O Tyrell faz na Rachel o sistema de implantar memórias. O que dá um berço pra todas as emoções ali e faz ela se sentir mais humana. Ser mais humana, no caso. Fala, meu querido. Não, tá machucando. Se é que eu falei alguma coisa errada. O cara levantou. Levanta e vai embora, né? E logo na primeira busca dele, ele vai parar no apartamento do Leon. Todo mundo já sabe que o Leon é um replicante. E no apartamento do Leon, ele encontra uma fotografia. E uma escama de cobra. Eu queria dar um berço aqui, falar isso, pra falar sobre a máquina que lê a fotografia. Que excelente, cara. Muito foda. Excelente que é uma máquina. Muito foda. E que essa é uma máquina que faz coisas além das máquinas que nós temos hoje. Sim. Que dá pra ver um reflexo num espelho. Atrás de um... Eu achei muito interessante esse conceito. E ela é total pra ferramenta pra trama. Ela é total. Mas ela é muito necessária. Sim. E depois a máquina que vê a escama. Sim. Que vai lá nas construções da escama e consegue ver o númerozinho. Né? E mostra ali todas as fibras, tudo detalhadamente. Né? E como isso daí tem a ver com a trama. Uma máquina, você se familiariza com ela, você conhece ela, você entende ela, que é a máquina que lê a fotografia. Agora a outra, ela tá mais escondida. E olha que interessante, uma consegue ver por fora, a outra você consegue ver por dentro. Uma você conhece ela, outra você não conhece. Sim, cara. Então é interessante como a direção de arte brincou com isso nesse momento. Eu achei legal. Vamos falar da primeira morte? Vamos falar da primeira morte. A moça correndo no espelho. Fale da primeira morte. O que você lembra da primeira morte? Ai, que tristeza. Não, eu falo assim pelo fim da cena, entendeu? Porque foi uma morte humana, né? Então aquela questão é um replicante, mas querendo ou não, você se apega a ela, porque você vê o desespero dela. Você falou que você não viu como um desespero, né? Você viu como uma máquina fora de controle. Não, não. Da primeira, da Zora. E eu já fiquei e falei, puta, ela morreu, e agora, cara? Porque daí você vê ela no meio do vidro, você vê aquela... Toda detonada. Você vê aquelas coisas. Ela tomou os tiros pelas costas, sacou? Pode, você se põe no lugar do personagem. E é daí que eles humanizam, e daí que a gente entra na questão, né? É, putz, eles realmente são perigosos? Eles realmente merecem morrer? Eles só não querem tentar ser humanos, já que eles foram criados biologicamente para ser humanos? Eles não querem viver como um ser humano? É que até aquele ponto da história, nós só sabemos que eles mataram uma tripulação de uma nave, fugiram de uma colônia, mataram a tripulação de uma nave 23, 36, um número bem alto de pessoas, e vieram para a Terra. O que eles estão fazendo na Terra? Eles estão... Aí é esse ponto de o que eles estão fazendo na Terra que vai nos ser dado... Na Terra ficou claro que eles estão tentando entrar na Thalia Corporation, tanto que o Leon se candidatou a uma vaga para poder chegar até a Thalia Corporation, até o Tyler, né? Sim. É, mas a busca interna deles, eu acho que... Que importa. É isso que eu ia falar, me dói por você ver a pessoa ali tudo detonada, mas depois que você entende um contexto, que na verdade uns estavam só buscando a si, né, como todo ser humano faz durante a vida, e outros querem viver mais, daí que pesa mais ainda na alma, porque você fala, putz, mano, ela queria só viver mais, entendeu? Ela queria poder ver mais coisas, poder ver outros planetas, poder viver, entendeu? Então é isso os replicantes ficaram bem humanizados nessa cena. E a questão de ela estar usando uma jaqueta transparente. Eu acho que fez isso se compor ainda mais. Porque se ela tivesse numa roupa mais escura, que protegesse mais o corpo dela, ela ia tomar o tiro e ia ver, não pele, sacou? Ia ver só sangue jorrando e pano. Mas não, agora eu tô vendo pele. Então esse é o ponto da direção de arte que favoreceu a cena a gente simpatizar pela personagem. Até mesmo o conceito dela usar aquela roupa que só protege as partes, assim. Isso que eu ia falar também, será que não é pra questão assim, da fragilidade, de mostrar, além da fragilidade humana, de mostrar, olha, é feita de pele pra cena, questão da fragilidade, porque ela é uma mulher, ela, né, pequena ali e tal. Você me deu outra visão sobre a jaqueta transparente, que eu não tava aceitando aquela jaqueta transparente. Não fazia sentido, Não fazia sentido nenhum, nossa, parabéns. Também justamente pra colocar essa questão de fragilidade. De fragilidade. Né? Porque se fosse uma jaqueta mais encorpada de couro, não daria Porque na cena que ela... Que eles se conhecem, né? Que o Deckard encontra ela. O Deckard, ele se coloca numa situação até meio patética, né? Perante a ela. E ela explora ele, dando uns golpes de karatê nele lá, dando uma surra nele. E ela é impedida de matá-lo por alguém que entra na sala, sacou? Sim. Então, agora nós estamos vendo o quê? É o Deckard pra baixo e ela pra cima, na briga entre os dois. Só que lá no final, essa inversão é tão brutal que a gente se sente solidarizado pela personagem. Então, quando ela morre, ele fica olhando, né? Ele fica assim... Porra. E a primeira coisa que ele vai fazer é tomar uma, né? Sim. Vai comprar uma bebida lá no... Entra o lado humano dele. Será que ele tá confortável com o trabalho que ele tem? Tem que situar que ele já tinha parado de fazer isso e ele é colocado de volta ativa pelo Capitão Bryant, que aparece lá no começo e não faz falta. E não faz falta. Não, o Capitão não faz falta nenhum. Inclusive, a cena inteira do Capitão lá, toda aquela coisa, podia ser uma telinha do monitor, sacou? Um telefone, vai lá e faz isso, porque senão eu vou te matar. Sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que... depois disso, quem mata o Leon é a Rachel, né? Com um tiro na cabeça. E o Leon, antes disso, tá detonando com o Deckard, então o Leon tá realmente muito melhor. E vocês acharam interessante que eles estão brigando num ambiente bem urbano, que é feito de metal. Então... E o Deckard tá sendo... jogado que nem papel, que nem boneco de Olinda, nas coisas de metal. Soco que o Leon dá no pedaço e estoura, eu falei, meu, você leva uma dessa. Uma dessa? Uma. E ele, o Leon, sei lá, você tem dó, você dá uns tapinhos de pá, assim. É. Falei, nossa, você fecha a mão. Ah, agora vai. Então, cara. E daí, de novo, você vê os replicantes numa situação muito foda, enquanto o ser humano tá pra baixo, e quando eles morrem, eles estão meio que igualados. E o Deckard ainda tá se sentindo mal, agora com a Rachel, que leva lá pro... o quarto dele ter aquela... aquele momento, sim, que é, né, bonito, que o que os filmes dos anos 80 são obrigados, né, sim, a gente já discutiu isso aqui no canal, né. É, bom, a direção de arte do quarto do Deckard, da casa do Deckard, né, é, as paredes, eu gostaria de chamar atenção para as paredes. O que, que você viu das paredes? Você viu que as paredes parecia que tinha uns elementos astecas, assim, que parecia que era um organismo? Sim, tinha muito disso. Não tinha reparado? Se você, todos eles vão se conectando. É, vão todos se conectando. São pequenos quadros. Vamos conectando. Eu fico olhando cada coisa que vocês falam, puta, aí vai passando na cabeça, né? Eu não tinha reparado isso. Nossa, eu achei muito louco. Eu fiquei impressionado com a cena da Rachel. Eu fiquei com aquilo na cabeça dela. Não tinha, né? Do quase estupro psicológico dela. Que também é uma coisa, né? Ela queria, mas não queria. Sim. Ele queria, mas não queria que fosse fácil. Que daí... isso daí também a gente pode tirar um monte de coisa de roteiro, personagem, evolução e tal. Mas é, a direção de arte ali. É, se ele já tivesse tirado a roupa, eu acho que ficava mais obsceno. Então ele jaqueta, eu acho que deu um tom ainda mais de superioridade dos humanos perante os replicantes. Que é o que... O próximo... O próximo episódio, vamos dizer assim, dessa história. É replicantes seres humanos. Replicantes seres humanos, o próximo, os humanos... Ele brinca com isso no filme inteiro. Essa alternância de poder, tipo, quem tá em cima, quem tá embaixo, quem domina e quem é dominado. E o filme inteiro é uma grande alternância de poder, né? É, pulando pro final, a gente tem aí o Roy, que é caçado o filme inteiro. Agora ele passa a ser caçador. Né? E muito foda. E a cena, voltando à questão da casa, né? Também, dos buracos, de cada lugar que ele vai se escondendo, ele pega e joga uma peça ali pra fazer o barulho, pra fazer aquele terror psicológico. Pegar, cara. Você tá fugindo da minha mão agora. Agora? Agora acabou, cara. Já era, filho. Já era. Acabou. E outros elementos de direção de arte também estão presentes nessa casa. A própria coluna que o Deckard segura. Eu acho que se fosse uma coluna com rebites maiores, eu acho que não ficava tão legal. Não ficava tão legal. Porque aqueles rebites, ele meio que não consegue encaixar a mão dele. Então, se fossem maiores, talvez imediatamente pensaria, porra, mas ele se encaixa ali. Sim. Se fossem menores, talvez fosse até uma coisa mais ergonômica. Ah, não, mas tá muito fácil. Ele tem um trequinho ali pra se segurar. Ali tira o conforto da cena. É. Porque ele não tem apoio, ele fica procurando ver que os dedos estão escorregando. E, tal. Ai. Dá aquela... A aflição acho que compõe mais ali. É, mas voltando um pouquinho, antes da gente chegar no final do filme, gostaria de levantar uma questão importante sobre a morte da Pris. O que você ia falar do cabelo dela, mas tudo bem. Então, fala essa história do cabelo, fala essa história do cabelo, vai. Sei lá, cara, parece que alguém pegou uma vassourinha com a cinta na cabeça da menina e fala, mas ela é um meio que colocar um boneco sexual, mas tipo, cara, tem que colocar esse cabelão? Que triste, é Daryl Hannah, cara, é Daryl Hannah, velho. Pra que fazer isso com a menina? Não tem porquê, cara. Mas fizeram, tudo bem, tá bom. Mas eu posso voltar a falar da mãe dela? Eu já falo pra vocês, pessoas, você, João Gilberto, nunca tirem alguém dando pirueta. Nunca. Nunca, velho. É assustador. Você quer saber como é? Assista essa parte do filme, pelo amor de Deus. Que daí mostra claramente que ela não é humana, né? É, pegando a morte da Zora, a morte do Leon que foi... apagou. Mas a morte da Zora que colocou a gente com dó dos replicantes. E esse dó meio que vai se mantendo durante durante o filme. Daí a gente vê a morte da Pris. Não é humano, sacou? E a direção de arte ali foi muito foda de ter pintado ela como boneca de verdade. Sim. E daí eu falo, putz, ela não é humana, velho. Não tem por que eu ter dó desses caras. Ou então é muito pior assim, é tipo... aceitação dela. É a busca. Todas as buscas individuais que vão começando a ser mostradas. Sim. Entra naquele contexto, né? Tipo assim, eu me descobri desse jeito. Não quero viver mais. Sim. Ou não quero ser humano, mas eu me descobri. Eu percebi que realmente eu sou um boneco sexual. Um bom boneco sexual e se pintou assim, e se moldou, e se aceitou assim. Mas a morte dela eu achei muito elaborada. Ela se debatendo lá que nem um robô desgovernado, e eu acho que é justamente esse o motivo, né? Da questão de pintada de boneco, então ela se aceitou como replicante, como boneco sexual, e morreu como boneco. Então se conectou bastante e tirou o nosso sentimento de solidariedade pela morte da Zora. Então eu acho que isso daí. Morte da Zorra. Da Zorra. Não. Não. Mas voltou agora, tá melhor, Zorra do tal. Eu usarei do meu direito de ficar em silêncio. Meu advogado imaginário insiste que eu apele para a quinta emenda. Ah, não, não, a quinta emenda. Não, cara. Aí, eu ia falar, só que eu teria dado o tiro e no segundo seguinte, vendo aquela menina se debatendo, eu estaria na esquina do lugar. Só deixa isso claro, por favor. Obrigado. Ai, ai. Mas então, por favor. Aí, eu gostaria também de elaborar sobre... Gostaria de fazer uma crítica ao filme. É sobre o personagem do Harrison Ford. O personagem do Harrison Ford é um ex... Ele começa, né, como ex Blade Runner. Em depressão, com claros pontos de depressão pelo filme. Correto. E, porém, ele é um cara que tá bem barbado, sabe? Que tem a pele lisinha. Não, eu imaginava, sei lá, um cara com um cachimbo no lado, a barba por fazer, sabe? Um chapéu, um cabelo tudo detonado. Por quê? Porque é o personagem e ele vai se construindo, se modificando no filme. Mas não, ele começou como bem pintadinho, bem arrumadinho, bem não sei o quê, e terminou assim também. É só ter, ficou com os dedos fodidos. Entendi. Entendeu? Eu acho que poderia ter sido elaborado uma transformação plástica, né? Tô falando, lógico, tem toda a transformação do interior do personagem, que não é esse o tema. Certo. É bem a estética mesmo, né? Então... na estética dele, eu acho que poderia ter sido construído com um pouquinho mais porque de... Porque fica contraditório o sentimento de depressão dele com a toda a barba feita, bonitinho, o cabelo dele, cara, eu queria o cabelo daquele. É o contrário também, né, tipo, dele começar bem malzão por ele estar na depressão e depois ele se limpando, porque ele começa a gostar, né, ele tipo, ah, não vou. Ele começa a gostar, que eu falo assim, ele começa a ficar mais interessado, fala, não, eu preciso pegar aquele cara. Eu preciso, é questão de honra pra eu terminar minha carreira. Na carreira, pegar aquele cara. E tem o ponto do que ele começa a gostar da Rachel, né? Sim. E tem a Rachel, tá lá. Então ele tem que dar pra replicante, né? Afinal de contas, né? Ali, pá. Então é a crítica que eu faço ao filme. O filme inteiro conta uma história bem tensa, né? Bem tensa, sim, né? E toda a direção de arte ser pesada, eu acho que compôs a obra como um todo. Se fosse o mesmo filme contado por outro diretor ou outro diretor de arte, talvez nós não estaríamos falando sobre ele hoje. E na época era pra ter sido filme de ação, né? Que foi comentado, e ele teve um contexto totalmente diferente. Totalmente diferente, assim. O contexto dele, o que ficou memorável nele, não foi a ação. Não. Foi o contexto psicológico. Foi o contexto psicológico do que ele teve. Ele foi vendido como um filme de ação. Talvez por conta da. até as definições. As definições que temos aqui são gênero: ação, aventura, ficção científica. Pra mim é drama. Pra mim é drama. Drama, entendeu? Tipo, obviamente. Não tem nada, né? Parece que no VHS um também tava ação. De ficção científica, mas assim... Mas como um pretexto pra você ter o drama. É. Sim. O foco é o drama, o foco não é a ficção. É, não é um Guerra nas Estrelas que você... O foco é a viagem, não. Só tem os replicantes lá pra ter. Uhum. Sim, cara. Porque senão não tem, senão não tem quem matar. Basicamente é isso. Pensamentos finais, Melissa. Eu voltando na questão. Eu, como não vivi Blade Runner, eu não tinha prestado atenção em tantos pontos, né? E também não vem aquele sentimento de pegar, que eu tive, vamos sentar, olha, presta atenção nisso, entendeu? Mas não, eu gosto do filme, eu vejo uma questão assim, pra mim, pelo menos, que eu estou vivendo isso, questão assim, tipo, do porquê que eu estou aqui, entendeu? Quem sou eu? Então, me pega nessa parte, entendeu? Mesmo ter visto isso, esse filme há 4 anos, né? Me pega nessa parte até hoje, da questão assim, tipo, será que realmente o que nós vamos criar, eles não têm sentimentos? São feitos por humanos, entendeu? Eles não podem não ter um cérebro, não precisa ter um organismo, mas querendo ou não, traz um sentimento. E acredito também que é nisso que o ser humano ele vai acabar pecando, entendeu? Mas num contexto geral, eu gostei do filme, eu acho que é um divertimento bom, é um conhecimento também, você vai se identificar com muito personagem, você identifica também com a morte, né, do Roy, e você para pra pensar naquele último segundo, você para pra pensar inteiro na sua vida. O filme, como o nosso querido convidado falou, o filme mesmo ele vale naquele último segundo, naquele último segundo que você para pra pensar, você fala, pô, que foda, que foda. Incrível, né? É incrível, meus pensamentos finais sobre o filme explora muito de uma questão muito importante sobre pra onde a humanidade vai, e só que ela não retrata um pensamento bonitinho de pra onde a humanidade vai, né? É mais um pensamento deturpado, de que a humanidade tá indo cada vez pra um conjunto de ratos habitando a cidade, sacou? Eu já acho um pouco diferente. Os ricos não estão no filme, né? É. A humanidade não aparece. Deu certo e saiu da Terra. O que sobrou não é humano. É a gentalha, né? A ideia é essa. Filtrou, você coou, ó, o bagaço ficou. O que é bom saiu. O que é bom saiu da Terra. Tipo a colonização do Brasil, né? Mas se for pensar, é exatamente isso. Eu acho que a direção de arte do filme está comunicando muito bem com esse tema de somos ratos habitando o planeta, né? E sobre a última morte, né? A morte do Roy, né? O meu pensamento muito pessoal é que aquilo lá foi uma coisa shakespeariana, porque caveiras não contam histórias, sacou? Eu sei que eu vou morrer, então eu prefiro que o meu inimigo continue vivo para que ele pelo menos conte a minha história. Então isso daí eu achei que por isso que o Roy salvou ele, e é por isso que o Roy não matou ele no final, porque o Roy sabia que ia morrer. O discurso dele no final eu achei, meu, animal, né? Esses momentos ficarão perdidos como lágrimas na chuva, que foi totalmente improvisado, cara, justamente criado pelo ator. O que estava acontecendo? Estava chovendo. Ele estava chorando, cara. Então eu achei fantástico aí. A atuação do Harrison Ford poderia ter sido qualquer outro ator. Eu não achei que o Harrison Ford trouxe nada. Puts, assim. Cara. Se não fosse o Harrison Ford, poderia ter sido o cara que fez Thor, sacou? Não, por favor. Tá vendo que tá na hora. Nem ele como Thor eu aceito, cara. Que virar no papel. Que tristeza, mano. Ter sido o Cigano Igor, então. Né? Oi? O Cigano Igor. Não, é porque realmente, assim, ele era um cara de 30 e poucos anos que não tinha marcas na cara da tristeza, não tinha marcas na cara, não tinha altura pra ser foda, a mão dele não tava martelada de tanto ralar, o corpo dele não era desenvolvido como... Eu sinto um pouco o próprio fato de você ver o Harrison Ford tá fazendo um trabalho, ele tá, tem uma vida medíocre, mas ele tá bem cuidado, entre aspas, é que ele aceita a mediocridade dele. Então, mais ou menos isso, é aquele negócio assim, eu não gosto do que eu faço, mas eu faço. Fazer o quê? Então, do mesmo jeito que um cara acorda de manhã, faz a barba, pega a maletinha e vai pro trabalho, ele faz a barba e faz o trabalho dele, entendeu? Então, o fato dele não se mostrar totalmente foda. Você entende a ideia? Não, eu entendi. Eu saquei a ideia, que ele é um cara que faz aquilo que precisa ser feito. Mas o fato dele não se mostrar totalmente foda já ajuda você a linkar a ideia da última cena, que é o replicante virando e falando, olha como eu sou foda. Sim. E você não é. Você é um bosta. Você é um nada. Você é um nada. Entendeu? Então isso meio que dá uma ligada. Ele tá ligado. Lá deprimido, mas fazer o quê? A vida é assim, não sei o quê. Bebendo que nem um louco. Eu sinto que isso dá uma ligação. É. Entendeu? Eu não sei se isso foi porque talvez eu tenha. A última vez que eu assisti Blade Runner, eu tava em depressão. Talvez isso ajude, mas eu sinto. Eu não sei se isso foi feito por gosto, mas me bateu assim. Eu acho que foi feito por gosto. Eu falo, ele é simplesmente um trilho pra guiar o filme. Não aquele cara que você olha. Quando ele tá na cena, você não fica olhando pra ele. Você olha pro resto. É isso que eu senti. É isso que eu senti. É exatamente pra você atrair você pro. Ele é apagado pra atrair você pra mitologia da história, pro contexto da história, pra você ver onde é o... O personagem principal, no caso, não é ele. É o Roy. É o Roy. Entendeu? Mas, na verdade, eu acho que o personagem principal aí é a humanidade. Aí, nesse é isso que você tem que olhar. Não ele, não é a história dele. Você vê a situação. É por isso que ele coloca, além dele falar essa frase, ele começa a falar as galáxias, as estrelas, porque ele é macro. E o detetive tá ali tudo fodido, ele é micro. Então, essa foi justamente a minha colocação. Podia ter sido outro cara. É isso que ele entendeu? Tá falando. Então, foi proposital. Tipo, se fosse outro cara, seria apagado também, né? É só pra salientar que realmente... Eu acho que até foi errada a escolha dele, porque pegaram um cara de ação... De ação. E venderam o filme como ação. E quem foi assistir como achando ação, achou o filme uma porcaria, porque não é um filme de ação. Tanto é que foi um fracasso, né? Foi um fracasso de bilheteria. Teve orçamento de 28 milhões. O que eu acho que é muito pouco, por toda a direção de arte produzida, eu acho que é muito pouco. E teve uma receita de 32 milhões, alguma coisinha. 32 milhões. Em termos de investimento cinematográfico... Ele se pagou, mas... tá mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Finalmente. rapidamente. A minha última colocação é sobre a escolha do personagem, do ator que fez o Roy, que eu acho que ele retratou muito bem a questão do deleite pelo sofrimento humano. E o exemplo claro é quando eles estão no banco de óleos lá, que o cara que fabrica óleos, eles rasgam a roupa dele. Quem tá fazendo a maldade, provavelmente dito, é o Leon. Mas ele tá se deleitando por isso. E só aquele rosto loirinho lá é que poderia compor isso, entendeu? Eu acho que a escolha daquele ator foi muito foda. Detalhando, o Leon sendo um escroto, brincando com os olhinhos. Oh, que bonitinho. Vou colocar aqui. O velho tava morrendo de frio. Tá frio, velho. Tá frio, velho. Não, e o cara colocando uns olhinhos assim. E o Roy perguntando, mas onde que ele tá? Onde que ele mora? Com toda a calma do mundo, como sabe? Como se nada tivesse acontecendo, sacou? Eu achei isso muito foda. Foi muito bom. Considerações finais, Fabrício? Considerações finais sobre o filme, pessoas. João Gilberto, escute agora. Se você não escutou, escute agora, cara. Pra mim, Blade Runner mostra muito o futuro, incrível, o futuro que não deu certo. Ou que deu certo, como o Sérgio colocou. Pessoas que deram certo, foram embora. Quem ficou, a humanidade tá aqui, cara. É isso, tá tudo abandonado. Não tem animais, todos os animais são replicantes. Não tem animais, cara. Ninguém fala, tanto é que quando falam da cobra, da Zora, é falar, mas é um animal de verdade? Não. Você acha que alguém tem dinheiro pra ter um animal de verdade aqui? Então, animais não tem. Não existem animais. Eu acabei de apontar uma coisa, continua. Ah, tá. O ponto que a humanidade chegou que arrebentou a natureza inteira, tipo, o lugar é todo cinza, pra escuro, as pessoas tá tudo chovendo. É triste, cara, nossa senhora. Ou seja, se você estiver com depressão, não assista o filme. Você nossa. Vai ter uma crise de existência foda que nem eu. Ou você vai comprar um guarda-chuva de neon. É um guarda-chuva de neon pra dar uma alegrada, né? É a única coisa boa que tem guarda-chuva de neon. Cara. Uma das coisas que eu reparei que você falou não tem animais, eu falei, pô, mas também não tem ícones religiosos, sacou? Então, isso foi retirado pelo Ridley Scott. E ícones religiosos foram todos retirados. A religião foi retirada porque no livro tem mais. No livro tem essa pegada mais com religião. Pô, eu achei assim um golpe muito foda. Porque quando tem religião, e tem até uma igrejinha lá no fundo, você fala assim, ele faz maldade, mas depois ele vai pra igreja, sacou? Depois ele encontra Deus de outro jeito, relaxa. É só ele pedir perdão que Deus encontra ele, sabe? E não... Tem, velho. É o que é, cara. Você morreu, tá morto, velho. Mas tá também bom. É pra voltar na questão, assim, de que ficou só o lixo ali. É? Entendeu? Então, assim, você não precisa de comida, você pode comer coisas rápidas, coisas com pouco preparo. Provavelmente você... sintéticas. Não tem animal, é tudo sintético. Sim. Todo mundo vegano. É. Nossa! Se não tem sol, não tem planta. Não tem problema. Dá e agora? Pra gente fazer. É tudo cogumelo. Eu acho que você não entendeu. É tudo à base de petróleo. Gente, vamos voltar na conversa. Para de tirar, por favor, né? Enfim. Considerações finais, Matheus? Bem, as minhas considerações finais não vai fugir muito do que vocês falaram. Eu só levanto uma questão aí pra quem estiver assistindo, pra vocês também. O Eu Te Amo da Rachel no final. Foi dela, foi das memórias dela, ela adquiriu algum sentimento. É a única coisa que ainda me intriga, porque vocês falaram bastante coisa. Muita coisa eu concordei, muita coisa eu não tinha visto, eu relembrei aqui, agora, tal. Matheus, depois que o Harrison Ford chega daquela pegada, maluco, e fala, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, e dá aquele beijo. Ele vai na orelha da mina. Ele não vai na boca, ele vai na orelha dela. Se ela não falar, eu te amo, não for verdadeira, eu mereço Oscar agora. Não, pra mim, mas pra eu entendi a questão. É melhor dele. Que o teste que eu. É melhor que o teste do. Eu falaria, eu te amo pra ele. Entendeu? Aí, ó. Ele tem um. Ele tem... É. Aquele momento ele dá É o Harrison Ford, porra. É isso. Mas eu entendi que o Matheus ele. Eu entendi que o Matheus. Sim. Ela não sabia que ela era, né? Um replicante. Então, eu posso dar um argumento dizendo que sim e posso dar um argumento dizendo que não. Eu não tenho uma opinião formada. O argumento dizendo que sim é que, tá? O Tyler falou que o berço para a fundamentação das emoções são as memórias que foram implantadas. Foram implantadas na Rachel. E na versão com o narrador, ele até conta um pouco. Tyler me disse que ela era diferente. Que ela não tinha o mesmo safeguard, né? O mesmo clique de morrer a cada 4 anos. Então, ela não saberia quando ia morrer. Então, esse é o argumento do sim. Né? Sim, esse Eu Te Amo nasceu daí. Nasceu do berço e da possibilidade de ter uma vida produtiva com ele. Mas eu também tenho um argumento que não. Eu também tenho um argumento que não. Em nenhum momento, ela falou que estava se sentindo a qualquer coisa. E o primeiro sentimento que ela tem é de amor, não faz sentido. Então, eu não tenho opinião formada. Resposta, eu não tenho opinião formada. Talvez o Sérgio Sérgio vai ter uma opinião que ele já assistiu mais vezes o filme, já tá mais na hype aí. Mas a minha opinião é que eu não tenho opinião. Mas nem o Harrison não, Ford. Não, é, eu tô parecendo. Nem o Harrison Ford eu tô parecendo aquela mulher lá da Globo lá. Eu não tenho opinião. É a Glória Pires, né? Eu não tenho opinião sobre isso. Eu não posso opinar. Eu não posso opinar. Põe a mãozinha aqui. É. Eu não posso opinar. Bom. Muito bem. É, não é tão bom. Então, os dois argumentos são válidos. Os dois argumentos têm a sua força. É, dependendo de como você assiste o filme, de como você está dentro dele, cada argumento vai ter mais força. Eu acho que o argumento que a gente assistiu, a gente focou num corte, que foi o corte de 1982. E no corte de 82, o argumento do narrador é inválido, porque não existe narrador. Não existe. Então, é falso. É, mas... Ele é criado para, digamos assim, deixar o filme mais palatável ao público da época. Sim, mas tem esse corte também, tem essa outra edição que tem um narrador. Então, na minha opinião, para essa análise, o filme que nós assistimos foi de 82, então, resposta, não. Mesmo sendo Harrison Ford, lá chavecando ela na orelha. Mano. Mas nem ele. Nem, você tá louco, mano. Não, pensa, se não mesmo. Tô pensando, tô de boa, velho. Sérgio, os considerações finais? Bom, que nem eu disse, o filme se resume à última cena, pra mim. Porque você passa o filme inteiro com esse carrossel de eles são humanos, não são humanos, são humanos, não são humanos, são humanos, não são humanos. Você tem dó uma hora, você tem raiva outra hora, você fica indiferente outra hora. Você fala, eles são humanos, eles são legais. Ela morre que nem um humano, a outra morre que nem um robô. Aí tem a tortura do humano com o negócio totalmente blasé, assim. Ah, eu tô vendo o cara, tô torturando o cara e tô achando isso... Normal. Foda-se, é uma coisa lá. Aí no final, o Roy... Eu sou péssimo pra... O Roy. O Roy, ele coloca pro Decker que ele tem 4 anos de vida, ele não é humano, mas ele é muito mais humano que o outro. Ele fala, eu fiz coisas que você não imagina. Eu sou muito mais foda que você. Você é um carinha medíocre. Ele, não com essas palavras, ele fala muito mais bonito, mas ele sim. Diz, eu visitei galáxias, eu fiz coisas maravilhosas, eu sou mais importante pra humanidade do que você. Aliás, o que fica claro, até na última cena, até como caçador ele é melhor. Né? Tá? Então eu sou melhor que você, sendo... Ele é um humano caçador. Correto. Eu sou um humano melhor que você, eu sou um caçador melhor que você, eu sou mais importante do que você pra humanidade. Você é um bosta, você é um trabalhadorzinho aí que só sabe fazer uma coisa e não faz bem, porque você não conseguiu me pegar. Sim. Entendeu? Tem até a 4, ele pegou 3. Não conseguiu pegar os 4. É isso? É, 4 pegou 3 e só matou as mulheres, né? Os homens não. E só matou as mulheres. Então acho que isso deixa claro pra você assim, faz você se pensar como humano, entendeu? Sim. Porque você passa o filme inteiro torcendo pro Decker, apesar dele ser um personagem, na minha opinião, fraco. Você torce pra ele, porque ele é o que tá mais próximo de você. Sim. Aí no final prova que esse personagem que é fraco diante de um inimigo, que é um negócio que não é humano, você queria ser igual a esse cara. É. Entendeu? Tá. E lógico, tem o improviso da cena final, que ele arremata absurdamente. Genial, cara. É uma frase, mas isso é a frase mais conhecida do filme. Então, eu assisti esse filme várias vezes. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha 7 anos. Não. E eu achei uma porcaria. Eu aluguei Indiana Jones e Star Wars e esse. E eu achei... Eu virei e falei, nossa, que filme porcaria. A segunda eu assisti quando saiu a versão com o narrador. Sim. Depois assisti mais 2 vezes nos últimos 15 anos. Ah, e cada vez que eu assisto, eu não sei se cada vez que eu assisti é um corte diferente ou se cada vez que eu assisti eu era diferente, mas cada vez pra mim é um filme diferente, entendeu? É. E a última visão que eu tenho é um filme sobre a não aceitação do humano pro diferente. Sim, é preconceito, né? É um preconceito. Ele, na verdade, os replicantes têm tudo pra ser o próximo passo evolutivo, certo? Porque eles são tão inteligentes quanto as coisas, eles são mais fortes. Mas não biologicamente falando. Eu sou biólogo, se eu falar isso aí, eu posso apanhar na rua. Mas no sentido social da coisa, eles são os próximos passos, eles são melhores que nós, eles podem ser o humano do futuro, certo? Mas nós temos medo dele, então o que nós fazemos? Nós colocamos um botão e desliga nele, entendeu? É mais ou menos o que o Asimov coloca nos robôs, as leis positrônicas, que impedem que você ataque um humano, mesmo ele sendo uma barreira para a evolução do robô, entendeu? Sim. Então, você se pensa e fala, pô, será que o humano é tão legal assim? Será que eu sou tão o topo de tudo? Olha, e literalmente, cara, o filme se passa daqui a 3 anos, certo? E, cara, não tá certo que lá tem um exagero enorme, mas nós não estamos tão longe daquilo lá, não, viu? Nós não estamos realmente muito longe. Nós estamos, talvez, tomando consciência de onde nós estaríamos chegando. Exatamente. É. Nós não temos guarda-chuva de neon ainda. É. Porra, cara. E nem as câmeras e nem as jaquetas transparentes. antes. É. Né? Mas aí é tendência 2017, cara. Vai lá, vai na minha. Jaqueta transparente pra mulherada? Pô, eu com vendo. Chuva de neon. Como guarda chuva de neon. Olha que maneiro. Cara. Eu tenho outra questão aqui pra levantar. Eu posso fazer, um apontamento aqui? Você falou que o Deckard só pega, só tem as mulheres. Isso só mostra que ele é pegador profissionalmente. Porra, velho! Entendeu? Olha só. Pouco sinal, meu Deus, por favor. Na verdade, é outra pergunta. Vamos lá, quatro aqui. É, então, o filme, basicamente, ele brinca com a nossa opinião. Ele direciona a nossa opinião a cada momento. Uhum. Seria igual a indústria do marketing faz com a gente? Tipo, eles direcionam a nossa opinião pra aceitar ou odiar alguma coisa. E o marketing tá muito presente no filme. Sim. Sim. Sim. Exatamente. Tanto é que tem, todos os lugares tem... Inclusive tem... aquele, o marketing direcionado pras pessoas de um público restrito, tipo quem tá naquele prédio, né? É. Coca-Cola, beba Coca-Cola. Só que a pessoa que tá no prédio passando de carro vai poder ver, né? É. Até que as pessoas falam que daquelas marcas todas lá, a única que existe até hoje é Coca-Cola. O resto tudo faliu. Sim, já. A Atari, a Panam. Eu não lembro das outras, mas... Nossa, é. Cara. Deprimente, né? Última vírgula. É, e a Polaroid também, esse, né? Essa questão, será que o filme não brinca com a questão da indução? Eu acho que não, o filme brinca com a nossa auto-indução, né? Porque nós nos auto-induzimos, que é o que o Sérgio comentou, nós nos induzimos a ter preconceito. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que a Tyler é a antítese do que você propôs. Porque a Tyler faz a propaganda de que mais humanos do que os humanos. Então eu acho que é a antítese disso, porque eles querem mais é que a gente aceite os replicantes, mas ao mesmo tempo nós não queremos aceitar os replicantes. As propagandas, sim, falavam lá, tem um replicante na sua casa, como um... empregado doméstico. Eletrodoméstico. O fato que o Tyrell fala que a Tyrell Corporation é comércio. Só essa frase. Tyrell Corporation é comércio. Bom, quando ele vai explicar sobre a Rachel. É comércio. Então ele vai melhorar isso. E a Rachel é só um experimento. Sim. Entendeu? E eu acho que tem uma outra questão ainda, que é um pouco pior do que isso. Bora. Você chega à conclusão que você não precisa separar as coisas. É? Você cria uma empatia pelo humano, simplesmente porque você é humano, certo? Se o Decker fosse um robô, você estaria no lugar do replicante. Replicante. Porque, não porque ele tá certo ou porque tá errado, porque ele parece com você. E você automaticamente considera aquele que é diferente de você, errado. Então você tem que ter automaticamente dois times. Meu time e o outro time. O meu tá certo e o dele tá errado. É. Mas daí, Sérgio, eu acho que entra na questão de o que todo mundo tá falando, de como você tá naquele momento, entendeu? Porque eu tô passando muitas situações que eu me vi, mesmo na época quando assisti, eu me via no lugar do replicante, então eu não sentia dó do detetive em momento algum, eu falava, puta, eu queria que eles vencessem, entendeu? Eu já fui já no oposto, porque eu via essa parte e falava assim, puta, mas olha, a menina tava dançando, ela tava querendo só viver a vida dela, entendeu? Eu via essa parte, eu via do lado dos humanos, por quê? Porque eu tava passando nisso, entendeu? Então depende muito do jeito que você tá. E outra coisa que eu acho legal também, replicantes tinham 4 na Terra. A população deve estar lá pra casa dos 20 bilhões. Porque tá lutado. Certo? Tem muito mais humano do que replicante. O medo é que o replicante domine a Terra? É não, isso? O medo deles era que o replicante destruísse a Tyrell Corporation. Porque os replicantes estavam tentando ir pra lá. Se eles destruíssem, eles se destruiriam, porque eles não conseguiriam fazer mais. A raça deles acaba. Mas a questão dos replicantes não era continuar a raça, era eles sobreviverem. Então é isso. É, o humano tá com medo. Por que que você faz um replicante ter 4 anos de validade? Pra ele não é ter a soberba de achar que é um humano e tentar tomar meu lugar. Mas ele não vai, tem muito mais humano na Terra do que eles. Então, os replicantes, você repara, eles não estão querendo dominar a Terra, eles estão que se foda. Eles estão querendo simplesmente sobreviver. Eles querem o quê? Eles querem viver. Perceber bem isso, eles querem viver. Eles são maus porque eles são caçados. Precisam, né, ser daquele modo. Eles precisam ser maus pra sobreviver. Eles não querem. Se você largasse eles lá num canto, eles estariam lá fazendo o negocinho deles, né? Sendo a prostituta que fosse, o que fosse, entendeu? Então, esse negócio, por que que fizeram o prazo de validade? Pra impedir que eles dominem a gente, mas eles não vão dominar, eles não querem, então não precisa ter o prazo de validade, entendeu a ideia? Eu entendi o conceito. Então, quer ver? Leve por um paralelo do outro lado, os X-Men, sim, que é o mesmo tipo de conceito. Por que que os humanos têm medo dos X-Men? Porque os X-Men são melhores que os humanos, e tem mais, e se reproduzem, e podem dominar. Sim. Sei não, eles são humanos, eles são fortes, mais fortes que o normal, são, mas não é isso que vai matar 20 bilhões de humanos na Terra e vai colonizar a Terra, então... Entendeu? Então, eles mesmos ficam putos com isso. Eu tenho a impressão que o replicante fica meio puto com isso. Tipo, eu só quero viver, cara. Não me enche o saco. E o engraçado é que mesmo ele sendo caçado, quando... Como é o nome do personagem? O Roy e o Deckard. O Roy. Quando o Roy, ele sai do planeta, ele volta. Porque ele, querendo ou não, ele quer sentir parte daquilo. Ele só quer voltar à vida dele, cara, como humano. Entendeu? Então, eu não vejo isso, cara. Não do Roy. Eu vejo isso da Zora, vejo isso do Leon, mas não vejo do Roy nem da Pris. Ou assim, a busca de cada um deles é diferente pra mim. É, a busca da Zora é justamente, sei lá, viver. Viver. Viver como ser humano, se encontrar como artista dançarina. Sim, ela tá dançando com a copinha. Do Leon, eu acho que ele tá tão abaixo na escala evolutiva dos Nexus, que eu acho que ele nem consegue se entender. Então ele tem que procurar fotos de família, mesmo falsas, sacou? Pra saber de onde ele veio. Constitui uma memória falsa dele. Constitui uma memória falsa. Uma emoção falsa. Exatamente. A Pris, ela não tem... Eu vejo que ela não tem... Ela se aceitou como boneca, entendeu? Mas não é que ela quer curtir a vida doidado como boneca. Não, eu acho que ela quer só continuar sendo boneca. Ela quer ter aceitação. Ela não quer dominar ninguém. Ela não quer dominar ninguém. Ela não quer fazer mal. Mas e o Roy? Então, o Roy, será que ele não é um produto do ambiente? É isso que eu ia falar agora. É a personalidade... A personalidade, quando seres humanos convivem numa sociedade, querendo ou não, ela vai adquirir características daquele ambiente que eles vivem. E outra... Então, mas ele teve nas guerras, ele viu os humanos entrarem em guerra, ele tá falando, cara, os humanos não são tão legais. Só que ele não tem força, ele não tem... O que ele ia fazer? Ele, matar uma ele o Lion também, porque querendo... O Lion, ele foi pra linha de frente. Então eu vejo ele como aquele brucutu, né? Como aquele... Ah, ele é só um... Dizem que ele não é de combate, né? Ele é de combate, ele é de frente. Então cada um desenvolveu uma personalidade, cada um quer viver aquilo com base do que eles viveram, entendeu? Com base da personalidade, dos ambientes que eles frequentaram, entendeu? Eu já ia falar... Só pra citar aqui, eu ia falar, por essa experiência que ele teve, e ele foi criando esse apego à vida, fez toda a situação se desenvolver. E até o que mostra no final, quando o Roy salva o Deckard. Que ele vê que o Deckard também tá tentando se apegar, como a gente tá falando, da vida. A vida, naquela ação, putz, física. Não sei, eu acho que daí a gente eu acho que daí a gente tá pegando elementos que são criados por nós, fora da história, e colocando na história pra justificar a ação dele. Eu acho que a gente teria que pegar elementos de dentro do filme, pra justificar as ações de dentro do filme. É, o filme ele tem que ser autocontido. E a questão de ele no filme eles não falam que eles querem dominar, eles não dão motivação. Eles só dão motivação dos seres humanos pra caçar. São proibidos, ponto. É que nem a proibição do álcool. Quando eu ia falar da maconha, mas... Eu sabia que você ia falar, eu falei... Ah. É, do jeito que você fala, parece que você sou o maconheiro, né? Porra, mas falou do álcool. Porra. Não, mas do álcool, porque do álcool teve nos Estados Unidos, onde a lei seca. E, meu, eles não perseguiam os vendedores de álcool porque eles não queriam a sociedade alcoolizada. Não, é porque era proibido, ponto. Acabou. Entendeu? Exatamente. Eu acho que a questão toda, nós estamos nos auto-induzindo a acreditar que tem mais elementos. Eu acho que o filme é autocontido nesse ponto. É proibido, ponto. E, meu, mata os caras e acabou. Se negros fossem proibidos, se mulheres fossem proibidas, seria a mesma caçada, sacou? Eu acho que o conceito tem que ser autocontido. Por isso que eu sou resistente a essa argumentação. Mas o que eu tô querendo colocar é o seguinte: essa é uma das coisas mais bonitas do filme. Sim. Porque você se enxerga lá. Sim. Você transporta. Você se transporta pra ele. Como é que é o nome? Quando você vê o nome. Transmutação? Não. Enfim, você vê. Você se vê lá. Que nem eu falei, eu assisti várias vezes em vários momentos da minha vida. Tirando você cria empatia por ele, né? Oi? Você cria empatia. Não, não também? Não é reflexo. Tem outro nome, mas enfim. Vamos pular. Cada vez que eu assisti o filme, eu vi de um jeito diferente. Ah. E eu enxergava de um jeito diferente até a proibição. Numa delas eu falava, tem que proibir mesmo esses caras. Esses caras são ruins. Não, tem que liberar esses caras. Você fala, peraí, por que que estão proibindo ou liberando? Na verdade não era nem questão de você proibir ou liberar, é uma questão de simplesmente você não considerar ele. Você fala, ó, é outro cara e pronto. Se ele foi fabricado, sinto muito, entendeu? Eu não sei. Realmente... É complicado. É complicado. Esse tipo de questão é muito complicado. Bom, pessoal, gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Estúdio Politeama, que permitiu que a gente fizesse esse programa aqui hoje, aos Catadores Enix. Posso fazer um parentezinho pequenininho? Manda bala. Cara, falando sobre quando eu assisti o filme, você viu uns 4, 5 vezes o filme. Tem 7 versões diferentes do filme. Fui fuçar aqui. Sete versões diferentes. Desde 82 até 2007. 7 versões diferentes. Voltando, Catadores de Relíquias, estamos aqui. Não estamos só aqui, também temos blog e podcast. Acessem lá, dê aquele curtir bonito, faça tudo. favor, curtam uma página lá do Facebook. Nem sempre tão doce assim, mas tá lá. Vamos lá. Então, eu agradecer a todo mundo aí. E curtam Balaio de Noob, minha página lá. O blog, deem uma visitada. Principalmente quem gosta de games e coisas do gênero. Sim, é maneiro. E só pra deixar uma frase final aí pra vocês, porque a felicidade é algo relativo pra cada um. É, inclui também aí os replicantes. Bacana. Sérgio? Quer que a gente... Eu sou o Sérgio. Oi. Oi, Sérgio. Gostaria de também agradecer ao Thiago do Coisas do Thiago e a Débora do Bicho Distante, que não teve oportunidade de estar aqui conosco hoje, por motivos de força maior, mas no próximo episódio ela estará aqui com certeza pra vocês. Ok, moçada? Muito obrigado, fiquem com Deus e assistam Blade Runner a hora que quiser, ou qualquer uma das 7 versões. Ou todas. Se você quiser fazer uma sessão de Blade Runner com 7 filmes, dá 14 horas de filme, aí é que tá, né? A gente podia fazer, assim, uma sessão, como é que chama? Overdose de Blade Runner. O que vocês acham? Na minha opinião, tem que passar 7 simultâneas. Nossa, ao mesmo tempo. Comparar frame a frame, sacou? Igual o pessoal faz com Star Wars, pra ver quem atirou primeiro. Sim, cara. Nossa, na verdade, você descobre que, na verdade, o Greedo nunca atirou na primeira versão, na segunda eles atiram ao mesmo tempo, e na terceira o Greedo atira primeiro. Olha que bonito, cara. Foda, né? Com o Harrison Ford. Com o Harrison Isso faz incrível, né? Tudo se encaixa. E se você tiver alguma solicitação, seja de filme, de clipe, de vídeo, e queira que a gente faça essa escrachar mesmo, toda essa coisa, a gente faz uma análise, traz pra gente, faz um comentário do que você gostou, do que você não gostou, dá joinha, dá dislike, reage. Isso é muito importante pra nós. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até mais. Inter. I watched sea beams glitter in the dark near 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears. Thank you. Daí tá lá em casa. Valeu. A câmera. Sem a câmera, gente. Essa gravação vai ficar melhor. Sem programa. E mais rápida. Ah, também. Não dá pra assistir o que foi gravado e só dublar em cima? É um trampo, velho. É um trampo, velho. Entende, assim. Bem-vindo ao meu mundo. Eu não tô acostumada, eu já desacostumei já com esse tipo de ser humano, já. Pessoas assim que nem você. Entende muito do assunto, daí tu fica olhando assim, e cada coisa que a gente falava, você ficava assim. E eu ficava, meu Deus. Não, eu tava só muita coisa, eu virei e falei, pô, eu tinha pensado nisso, gostei. Não, sim, eu percebi a sua felicidade da gente ter me ensinado, mas assim, eu desacostumei com pessoas assim. É, e é uma coisa interessante que mesmo quando você discorda, você interage. Porque você para o coisa e fala, pô, ele não concorda, isso. Aí você continua assistindo, sacou? Você quer ver, continuar vendo a opinião do cara, eu acho legal. Cara. Mesmo esquema, aqui não mudou nada, tá? Beleza. Sabe que filme que dá pra fazer também? A Cidade dos Sonhos, já assistiu? Não. Eu acho que não. Eu acho que eu já vi. Assista. Eu vou sim. O cara que fez o filme, ele nunca contou o que significava o filme. Existem fóruns na internet há mais de 10 anos tentando discutir o que é o filme e ninguém entendeu ainda. Ah, tipo... Donnie Darko. Não, Donnie Darko é tranquilo, perto. É dos sonhos. Cara, tem um que acho que é time-lapse, que é um negócio de viagem no tempo, onde eles continuam ao lado dos anteriores. E eles começam, as histórias começam a se entrar uma na outra. Não dá pra você entender qual você tá seguindo, qual timeline você tá. Ó, de viagem no tempo, legais. Primer. Acho que é esse. É um filme feito numa garagem. É esse mesmo, que são dois malucos. É, uma que caixa dentro de uma caixa, computador e gira o negócio. É. Ele desliga o negócio e continua girando. Cara, é Primer, um outro que chama... Putz, eu não lembro, que é uma sala de jantar. O filme é feito com iluminação da casa. É, o filme feito com menos de 100 mil dólares. Eu não lembro o nome. Uhum. Puta, mano. Coerência. Eu não lembro o nome de um, mas tem um mais ou menos nesse estilo, tá, que acontece num navio. É aquele que você assiste em casa. Ah, então. Esse, nova agora. Esse daí eu... Vamos falar do que você acabou de... Eu achei muito lindo. Vamos muito bom. Convidar, vamos todo mundo se achar. Eu quero que vocês. Não, praticar, pelo amor de Deus. Vamos cara, aí, ó, vamos ó, conversar. Gente, Cubo Tântrico no próximo meu programa. Deus, de novo, pensei que tinha me salvado. Peraí, eu não sei o que é o Cubo Tântrico. Eu vou assistir o próximo programa. Aí, ó. Porra. É,